que a te clamo, sempre vens me ajudar. Quando digo que te amo, tu me sondas. Já é teu meu coração, meu Senhor, pode entrar. Refrigera minha alma e me perdoa. Muitas faltas cometi, pois um ser humano sou. O perdão que recebi de tua parte, meu Senhor, deu-me forças pra vencer e vontade de cantar. E por isso agora eu quero te adorar. Eleva as mãos só para ti louvar a Deus. Eleva as mãos só para ti louvar, Senhor. Está no ar, o céu começa a se abrir e a igreja nele.